Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena, o programa de informação desportiva da sua rádio com apresentação de Carlos Bonaparte. Desporto Antena, à segunda das 20 às 20h30, de terça à sexta das 20 às 20h15. Bom dia, este é o Antena News. Tribunal Europeu anula multa da Comissão Europeia a Portugal. Com a anulação desta multa, Portugal tem menos 3,6 milhões de dívida para pagar. Querido Portugal, é assim que começa uma carta publicada no jornal inglês The Sunday Independent, uma carta passível de ser entendida com um tom irónico, contemplando, todavia, alguns conselhos a Portugal sobre a possibilidade do nosso país recorrer ao Fundo de Resgate Europeu ou ao Fundo Monetário Internacional. Quem nos escreve é a Irlanda, país que recorreu à ajuda externa, solicitação do próprio governo recentemente. Na carta pode ler-se: os portugueses podem pensar que a palavra resgate significa que o país vai receber uma ajuda dos irmãos europeus. Por engano, essa ajuda vai prolongar problemas para as gerações futuras. Da Irlanda, com amor. É como termina esta carta. Portugal já emitiu 36% da dívida soberana de médio e longo prazo prevista para este ano. A notícia é avançada por Alberto Soares, presidente do IGCP, Instituto de Gestão do Crédito Público. Alberto Soares adiantou ainda que o pior está para vir. Em abril e junho, os prazos dos primeiros leilões da dívida pública acabam e Portugal terá de desembolsar 9,2 mil milhões de euros, 4,3 em abril e 4,9 em junho, pois o próximo vencimento só ocorrerá em junho de 2012. A recorrência à ajuda externa parece cada vez mais inevitável. Com tanta crise, poderá servir-lhe de conforto uma passagem por Óbidos, onde decorre a nona Feira Internacional do Chocolate. A feira decorrerá até 3 de abril e pretende receber cerca de 200 mil visitantes. A Casa de Chocolate para Crianças e as esculturas em chocolate são algumas das novidades que poderá conferir e outras tantas degustar. Só precisa passar por Óbidos amanhã, das 15 às 23 horas, sexta, no mesmo horário, sábado, das 10 horas às 23 horas e domingo, das 10 às 8 da noite. A agência Lusa vai disponibilizar 30 mil fotografias no portal Europeana. O programa de digitalização de 15 mil fotografias do arquivo da maior agência noticiosa portuguesa deverá estar concluído em 2012 e está inserido no projeto Eurofoto. Este projeto envolve 10 agências noticiosas, entre as quais a Alma DPA e a EPA. DPA que deverá disponibilizar cerca de 400 mil fotografias do seu arquivo histórico, sendo que 15 mil é o mínimo regulamentado para cada agência. Aos utilizadores estará disponível gratuitamente o acesso a todas as fotografias de todas as agências em média resolução. Um portal para comercialização de fotografias será também criado, podendo adquirir-se fotografias em alta resolução. O projeto visa preservar os arquivos históricos dessas agências e democratizar o acesso ao público, em geral, destes mesmos arquivos. A seleção nacional venceu ontem a Finlândia em jogo de preparação por 2-0. 13 mil espectadores viram, no Municipal de Aveiro, Ruben Mikael, estreante na seleção nacional A, marcar os dois golos da partida, um na primeira parte, o outro na segunda. Ruben Mikael bisou e deu assim o triunfo, o primeiro triunfo de Portugal no ano de 2011. Portugal prepara-se para o Europeu 2012 e ontem teve bons indicativos. Só houve 4 habituais titulares. Os restantes 7 que iniciaram o encontro foram jogadores que estão à experiência e que Paulo Bento quer analisar e avaliar para limar arestas para os jogos mais a sério, para o Europeu 2012. O Antena News termina por aqui hoje. Regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva regressa à Antena Web às 8 da noite no Desporto Antena.